É isso aí, galera, estamos aqui com mais um Games Foda Live nessa quinta-feira. Games Foda Live, esse que está aqui com o Tuba, com o Nelzão e Luiz de Afro. Você pode interagir conosco através do... Você pode interagir conosco através do arroba gamesfoda, do chat do Twitch aí. O que mais da onde? live@gamesfoda.net, nosso e-mail, pra você mandar. Hashtag GamesFodaLive. Hashtag GamesFodaLive. E você, sei lá, mandar um pombo correio pra mim. E. Nossa, tá difícil. Já é difícil de inventar uns novos, cara. E é isso aí, galera. E sem mais delongas, porque o YouTube aqui é que roda só uma vez essa música. É. Cadê a vinheta? Games Foda Live, o podcast da galera. Nossa, acho que deu certo, hein? Pô, que beleza. E aí? Então. O diretor falou aí, tá, a introdução tá muito longa, você tem que falar rápido. E enrolar toda a língua e falar um monte de... E ter uma agir com a gente. Não acredita, dropando frame? Como assim? Vocês estão escutando tudo bem, né, galera? Se não estiver escutando, a gente reinicia. Vocês têm aí algum... Essa semana você não se mutou, não, né? Não, essa semana não. Semana passada você se mutou e começou com eu e o Marcelo falando sozinho. Mas a gente reiniciou, né, o programa, ou não? Sim. Ah, tá bom. Tanto que essa versão só tem no Twitch. Quem baixou não ouviu isso aqui. E aí, galera, como que estão vocês aí? Como que tá a semana? Tá corrida. Tá aquela corrida. Foi uma semana de muitas emoções da faculdade, mas felizmente metade dos problemas foram embora. Você viu que hoje a gente tá com muito assunto aqui pra conversar entre a gente, né? Tá bombando. É. Viu? Se não tiver. Se não tiver dando pra escutar, galera, que eu recebi mais um aviso de drop frame aqui. Se não der, tiver dando pra escutar, vocês avisam aí pra gente no chat. E se tiver também, porque daí a gente já sabe e não fica perguntando toda hora, né? Feito o filho. Eles da falaram pô. Ali que tá tranquilo no chat. Sim. Tá bom. É. O que mais que eu ia falar? Bobagem, provavelmente. Qual que é. Seu desenho da Hanna-Barbera favorito, Afro? Eu? É. Nossa, pera aí. Eu acho que provavelmente era Scooby-Doo. Scooby-Doo? Que mediano você. E o Nelson? Era Tom e Jerry. Tom e Jerry é da Hanna-Barbera? Não. É. É? É? Então. Assim, é e não é, né? É um troço meio estranho. Foi o. Hanna-Barbera que criaram o Tom e Jerry, só que eles saíram pra fundar o estúdio deles e continuou com a MGM. Sim. Entendi. E o que mais? Eu que aqui é educativo. Pô, não sei, acho que o Pepe é legal. Pepe legal. O Pepe legal era bom, cara. Legal. Pepe legal. Não era o Tutubarão, Tuba? Não, pior que não, o meu apelido é do Tubarão, de verdade. O Afro. É, não conhece a lenda. O Afro não ajuda a gente. Vocês escutaram como ele formulou essa pergunta, né? Só. Tá gravado aí, depois vocês podem voltar aí e ajudar no meu caso, mas tudo bem. É, eu acho que o que eu mais gosto é. Corrida Maluca é o da Hanna-Barbera, né? É. Corrida Maluca é bem legal, cara. Legal. Eu tô em Jerry também, é legal. Eu lembro muito de voltar da escola e dormir assistindo Tom e Jerry todos os dias, assim. Os que eu mais gosto da Hanna-Barbera, pra ser sincero, é os que acabaram virando desenho do Adult Swim depois. Tipo aquele Space Ghost? É, o Space Ghost, o Homem-Pássaro e o C-Lab. Laboratório Submarino. Esses são os top, assim, que viraram desenho. Viu? Mas daí? E jogando, o que vocês estão? Pode falar aí, Afro, você. Que eu tô jogando. Nem ele sabe, mas. Não me lembro. Pera aí, passa pro outro que eu tô lembrando. Como assim, cara? Vai lá, Otuba, caralho. Cara, pior que eu ainda tô jogando Wolfenstein. Você tá jogando de novo? Eu tô jogando outra timeline agora. Mas muda muita coisa ou não? Não sei, se eu quero descobrir, eu mal comecei. Eu acho que não deve mudar não, né, cara? Nelson tá aí? Sim. Ou ele saiu? Eu tô. Eu tava mutado por causa dos cachorros, mas tô aqui. Solta os cachorros aí, cara. Pode ir. No momento eu não tô jogando nada, mas eu aproveitei bastante a semana indie aí com Transistor e com o Sometimes Monsters. Foi uma boa semana, bastante boa. O povo quer saber se você se masturbou no Always Sometimes Monster ou não. Cara, quando você chega no final, assim, você pega um final bom, você fica com a casa, assim, e aí tem um contador de quantas vezes você consegue fazer no banho por vez. Nossa. De quantas vezes você consegue se masturbar no banho por vez? É, no mesmo banho. Aí eu acho que eu tive que ficar 4 ou 5. Cara, peraí, sobe e desce... Você socou o seu pênis 5 vezes? Ou são 5 ejaculações? 5 ejaculações. Você tá de zoeira, mano. Não, vou perguntar aqui. Eu acho que nos melhores tempos de adolescência. Impossível, 2 no máximo, cara. Quem já fez isso aí, velho? Na seguida assim não dá, não, cara. 5, malandro. Aí até o cachorro concordou comigo. Tá aqui o pariu. O que eu não estou jogando, cara? Eu tô jogando tudo. Puta que pariu, não sei nem. Às vezes eu tô jogando Watch Dogs e eu tô tentando pular que nem o Mario, velho. Pegar cogumelo na fase e tal. Pra que não pula. Chupar as coisas do cenário no Watch Dog que nem o Kirby. Mas... Enfim, o que eu ando jogando, eu lembrei agora, é que eu também eu tô meio tipo neozão, não tô jogando muita coisa, mas eu tava jogando Mario Golf e o Kirby de 3DS. O Mario Golf foi uma grande decepção pra mim, cara, sinceramente. É, eu curti. Melhor que o Mario Tennis de 3DS, eu achei bom, a de online também é bem bom. É, mas beleza. E... Roda a roleta então, né? Já, foda-se. Não, eu tenho uma pergunta antes. Pode falar. Quadro novo. Quadro novo. Assim, se... Pronto, muito importante. Se... Quero que todos respondam. Se o Fuleco fosse um Pokémon, quais os golpes que ele teria? Quais os golpes que ele teria? Reload, com certeza. Acho que essa aí o pessoal, do chat pode responder também, né? Quais o moveset essencial pro Fuleco aí? Eu acho que Harden é um golpe bom pro Fuleco, cara. Que por quê? Porque ele é um brasileiro, ele é duro na raça. É isso. Ele tem que ter aquele golpe que... Aquilo é um golpe que ele... Você não consegue matar o Pokémon de primeira? Habilidade dele? Não, é os dois, na verdade. Tem um golpe e tem uma habilidade. Agora ele o nome é do golpe eu não lembro. Não existe nunca. Ah, é Enduri. É o golpe. Dig, eu que até sou cantar quando eu fumar em Ruana, como eu fico chapado. É isso aí. É por causa disso que ele tem dig. E os caras colocaram 3 vezes o dig ainda. Dig, acontece eu cantar. Boa. Como que é o nome daquele que você bate e sai moeda da pessoa? Muito bom aquele lá. Payout, uma coisa assim, né? Payday é muito bom, cara. Só payday, só na corrupção aí, Fuleco. Que tem que fazer aí a crítica social também, né? Sim, acho que os golpes dele tinham que ser o combate à corrupção. A construção de novas escolas. Hospitais também. Hospitais. É, o Tico Santa Cruz, esse é o treinador dele. O Payday, na verdade, é ele redistribuindo a grana roubada pra população, assim, tá ligado? É tipo o Robin Hood moderno. É tipo o Robin Hood da porrada. O Fuleco é o Shed Shrook e joga bola. Verdade, realmente. Né? Shed Shrook eu acho que é o Pokémon mais underground de todos, assim. Ah, acho porque que... ele cava, né? Nossa, bem do lado mesmo. Não, diga, gente. Ai, ai, ai. Também, é, mas... Ai, meu Deus do céu, cara, isso é muito ruim, velho. Tá. Mas, ó, esse moveset eu gostei, Tubo. Esse moveset do Chico Santa Cruz aí. Mais educação. O golpe. O Chico mas... seria o rival ou o protagonista? Não, ele é o treinador. O treinador é o Ash, ele que ensinou o Fuleco a pedir mais educação, melhor saúde. Trens! Na seleção da Copa dele, então tá, Trens. O que aparece um gênio da lâmpada, você esfrega a lâmpada, o que você quer? Mais três. Cala a boca. Eu, se fosse um gênio da lâmpada, ia embora, velho. Vai tomar no cu. Não, mas você tá 1000 anos preso na lâmpada, aí você sai e tá o Chico Santa Cruz, né? Eu falo, não, foda-se, eu volto aqui. Né? A galera só piorando, a Platinum falando que o Dugtree é bem mais underground, nossa senhora. Ele é 3 vezes mais underground, eu digo. Ó, Mega Kick! Mega Kick, realmente. Mega Kick, futebas. Death Flot, malandro. Malandro, nossa. Surf é bom, né? Com certeza a gente não tem aí a captação visual pra saber se ele é surfista ou não, mas sendo brasileiro, com certeza. Exatamente. É. Se tivesse o golpe do pagode, com certeza ele também seria do Fuleco. Ele ia ser banido no profissional. É, e ele tem que ser parceiro do outro lá, o capoeira, né? O Ritmo Top. Ritmo Top. Nossa, uma sambadinha tá aí. Confundiu o outro. Ó, os artistas aí do canal podem fazer uma artwork aí, quem sabe mandar até lá pros sites de camiseta aí, que eu acho que vai rolar, cara. O Fuleco... dando, tipo, segurando na mão, assim, do capoeira, velho. do Ritmo Top, lá, é. Os dois com a camiseta do Brasil, assim, o Ritmo Top com cordão de capoeira, de verdade, assim. Né? Dá negócio. Dá negócio. Nossa, cara, olha, eu tô dando dinheiro pra vocês aí, praticamente. É só vocês trabalharem. Você tem mais alguma pergunta desse nível, assim, bem ridículo? Não, pra hoje não, acho que... Cada semana a gente solta uma dessas. Cada semana uma bomba. Deveria todas elas serem nesse ritmo, como que eu posso dizer, crítica social, assim, que você. Entendeu? Sempre pra dar, a gente poder enganchar aí uma piadinha dessa de crítica social, que eu acho que é o que tá faltando no nosso programa. Sim. Com certeza. É social. Vamos pegar o público da TV Revolta ali. Pessoal, acho que é bom, né? Tem bastante gente aí. Mas, então vamos rodar a roletinha aqui? Vai, roda. Você já tem os temas aí, ou se existem temas ainda. Ô, Tuba, você não aprendeu a imitar nem o seu Sportrol, nem o Gugu ainda? Não. Tem que treinar. Infelizmente, não. Pô, Tuba, eu falei pra você, cara. tenta fazer um seu Sportrol da sua cabeça. Nossa, aí, nem sei como é que o seu Sportrol fala. Não sei mesmo. Faustão, você sabe. Sei, mas ficou uma bosta, né? Tipo, ô louco, meu! Vai! Brincadeira! Go with that, Faustão, vai! Olha essa fera! Hoje o tema 1 é o glorioso Zelda. O tema 2 é o Google Saxi. Brincadeira, bicho! Cala a boca esse cara! Aqui. Glorioso Zelda! O tema 3 é o filho da dona Marowak, o Kibone. O tema 4 é Hanna-Barbera e o tema número 5, que não tem nada a ver com o Faustão que eu tô falando, meu. O tema 5 é E3 passadas, memórias das E3 antigas. Pronto, esse é o tema aqui, meu. Vai lá, caçulinha, fala da Fininvest aí, caçulinha. Come tudo isso, come todas essas palavras no papelzinho, na bola. Tipo, que eu li errado aqui. Imagina a bola que tá escrito nesse tema. Improvisou um pouco. Lembranças da E3 passada, como que é? Sim. O bagulho tá dando a volta. Bola do tal, na bola só tava escrito 3, mas aí o YouTube fez toda uma história. E aí, qual que é? É o número 5, E3 anteriores. Vamos relembrar as E3. E antes de relembrar, só só vamos conhecer uma coisa aqui que a Platinum falou, que a gente não comentou, que é muito importante, né? E o Mario de Mercedes? Pô, aquele Mario ficou muito bom, cara. Eu não sei porque que aquele comercial japonês devia ter passado na América. É muito top mesmo. E hoje eu vou jogar, hoje eu gostaria de lembrar, antes de começar também, que eu vou jogar Mario Kart hoje, 2 da manhã, e o Afro não vai. Então isso é uma grande felicidade da minha vida aí. Vou estar dormindo esperando meu jogo chegar daqui umas 2 semanas. Tudo bem, eu, pelo menos eu vou ter a caixa pra entregar na tua cara. Nossa! Muito, beleza. Tudo que eu invejo é a caixa mesmo, eu adoro caixa. Sim, minha caixa vai ser vermelha e eu vou... Tô pensando aqui, dá pra... Tentar. Quitar esse tema muito melhor, né, mas... Dava pra o quê? Dá pra falar, tipo, um título pra esse tema muito melhor, mano. Então faz Qual? Aí, faz aí. Tipo... Previously on E3. Previously on E3. Nossa, americano. Ah, ideia é realmente relembrar o que aconteceu no E3 anteriores, porque faltam 2 semanas pro E3 agora. Menos, né? E então, aí a galera vai ver, não vai ter jogado as outras. Tá? Então, galera, se vocês... Não consigo entender direito, é. Se vocês tiverem algum momento aí da E3... E3 passadas aí que vocês lembram e que gostam muito, vocês podem mandar via Twitter, via Twitch ou via, sei lá, e-mail. Fax. Pague. Mandar uma caixinha pelo correio. Entendeu? Pax. É, vamos lembrar E3. Aquela E3 de 74 que o Miyamoto driblou 3 e meteu no gol. Isso é muito ruim hoje, cara. Cara, pior que eu imaginei o Miyamoto driblando 3 assim na área, com aquele zoinho dele fechadinho, dentinho dele assim, ó. E pai driblando 3 e daí comemorando o gol fazendo E aí, por que ele faria dinheiro? Eu imagino o Miyamoto quando ele comemora fazendo que nem uma coruja, assim, tá ligado? Cara? Eu não sei. Se a gente tivesse dinheiro, eu juro que a gente fazia uma E3, tipo uma mesa redonda, tipo a galera faz no futebol, fica discutindo. Ah, aquele time do Corinthians, hein? 75 que tinha o Careca, aquele time é que era bom hoje. Ganhou aquela final do Paulista de 82, aquilo foi sensacional. Isso aí vai acontecer um dia, tu. Se Deus quiser, a gente vai ter um estúdio, a gente vai chamar. E a gente vai. Vamos chamar pessoas, assim como no futebol, vamos chamar pessoas que não entendem nada de videogame pra comentar o que elas estão vendo. Fala assim, aí, o que você achou aí, ô Tico Santa Cruz? Dessa exibição da Sony aí. Aí o Tico Santa Cruz vai falar um monte de bosta pela boca, se defecando pela boca. Eu vou pedir mais escola, assim. E falar... Tudo isso aí foi gasto num jogo? É por isso que o mundo tá uma merda, entendeu? Cadê as escolas, meu irmão? O Brasil não vai pra frente. Tico, mas não foi feito no Brasil esse jogo e tal. Ele vai chorar lágrimas de sangue. Mas, então... se você tiver alguma memória aí feliz... da E3, você pode mandar pra gente. Se você lembrar algum meme muito engraçado da E3, você pode mandar pra gente. Se você inventar um meme da E3 aí, você pode mandar pra gente também. O que você... quer fazer nosso programa, pode mandar pra gente também, a gente não fala nada. Se você quiser pagar o nosso salário, pode mandar pra gente. A verdade é que uns três podcasts atrás, a gente enjoou de fazer podcast, agora vocês que vão fazer. E pai bola, então, a gente só tá aqui narrando o podcast. Vai, tu. A E3, pra mim, ela tem 3 fases distintas, que é nos anos 90. Que, começou de E3 em 3 fases. Sim. Nos anos 90, que não tinha stream, não tinha nem internet, eu... Todo, tipo, a E3 era em junho sempre, aí em julho eu pegava Super Game Power e vinha um troço gigante, assim, E3. Verdade. Uma porrada de jogo anunciado, assim, era mó legal. Aí tem a fase que tinha internet, mas não tinha streaming, que... A gente entrava na GameSpot e tinha uma lista gigante de jogos que tinha sido anunciado. E é fácil. E agora com o streaming que a gente vê tudo ao vivo e vê todo o hype. É bizarro ver isso hoje. Há 15 anos atrás você não imaginava que ia ser possível isso. E aí você consegue ver, tipo, todas as reclamações ao mesmo tempo, assim, fica uma parada muito horrível. Você prefere sair da internet em vez de aproveitar. E acaba perdendo um pouco da mágica, porque tu vê, tipo, anuncia, o cara fala um A e o pessoal já cai em cima. É bizarro, tipo, que nego não tá mais anunciando coisa na E3 agora, né? Tipo, tá anunciando tudo antes. É que tá ficando irrelevante, né? É, a E3 é mais pra serve mais como publicidade do que já foi anunciado. Enquanto, tipo, antes ele era o evento de jogo do ano e o que você tinha a possibilidade de se entreter entre esse ano e o próximo, você ia saber na E3. Exatamente. Aí, agora não mais, né? Você tem anúncio o ano todo e a E3 tá lá só pra lembrar que videogame ainda consegue ganhar um espaço muito grande, assim, um espaço físico muito grande pra você falar sobre a mesma coisa que você falou uma semana atrás na internet. Não, mas assim, mas eles guardam muita, muita coisa só pra E3. Quando começa a chegar essa, tipo, já em março, assim, eles param, eles barram as coisas que eles vão começar a anunciar e deixam tudo só pra E3. O que eles têm feito é o jogo que, tipo, continuação, que sabem que vai dar audiência, eles anunciam antes. Quando é coisa nova, eles anunciam só no E3, que aí a pessoa vai, tipo, ver a conferência da Sony pra ver o God of War 4, e aí eles soltam lá um NEC da vida. Aí você, se faltasse um NEC antes, ninguém ia ver, falar, ah, foda-se. Isso é verdade. Mas você vê o Watch Dogs até... foi isso, né, um exemplo. O Watch Dogs foi só até que o Tuba, acho que foi o Tuba que fez o post do Halo 5 e tal, comentou no post que é muito estranho, porque foram anúncios grandes que foram feitos pouco tempo antes da E3. Faz e anúncio. É justamente pra o próprio Halo 5 e outro. Qual que foi o outro? Logo antes, Tuba. É, Pokémon também foi grande e anunciaram fora. É verdade. Mas Pokémon nunca anunciou no E3, na verdade. É, Pokémon acho que é verdade também isso. Mas enfim, é uma parada que eles fazem justamente pelo que tu falou, pra angariar atenção pra E3, e aí na E3 eles anunciarem alguma outra coisa que ainda não tem nome, e aí vira uma franquia antes de sair, como é que no também caso... foi o caso do E3. É que assim, cara, aí... É que no caso... Desculpa, pode falar, fala que... Não, eu só queria falar que no caso, rapidinho, só no caso do Pokémon, eles não esperam tanto pra E3 porque é um negócio meio universal, então tem que sair no Japão ao mesmo tempo, e aí o Japão tá cagando pra E3. Você só defendendo a Nintendo aí, então é isso. Inclusive, uma... Não é bem uma memória, porque eu não lembro disso, mas eu li em livros, eu realmente li um livro. A primeira E3 foi em 95. Foi quando a SEGA anunciou o Saturno pro Ocidente. E foi a maior merda que eles fizeram, que eles anunciaram o Saturn e já foi tipo Steve Jobs, assim. Que tá aqui o Saturn e... Tá na loja já. Nossa. E aí eles mandaram só pra, tipo... Sei lá, bem pouca loja, foram 60 mil Saturn, só que eles botaram à venda. E pra fazer segredo, né, pra ninguém descobrir. E aí as lojas que não receberam ficaram putas e se recusaram a pegar Saturn depois. Agora já não vai mais ter essa merda. Cara de cu, né? Toma trouxa. E diz que na mesma E3 foi anunciado o PlayStation pro Ocidente. E diz que foi um lance meio tipo ano passado. Chegou o cara lá, que tá aqui o PlayStation, assim, os jogos são esses. Aí agora vai entrar o presidente da Sony aqui. Aí o cara só entrou no palco e falou $299 e foi embora. Mostrou e a o Saturn era $399, né? A primeira... Tá vendo daquele tempo essa merda. A primeira E3 que eu assim me acompanhei mais ou menos fora das revistas assim, foi a 98, que eu tinha internet, mas tinha bem pouca coisa, mas já era fantástico, assim, tá ligado? Você saber, porra, tô sabendo notícias no outro dia, assim, tá ligado? E era absurdo. Só que, tipo, eu era no baço ainda, no baço absurdos. Tanto que, tipo, no outro ano, 99, eu tava esperando a E4, tá ligado? Sinceramente, eu tava falando assim, ó, esse ano é E4 aí, vamos lá. E4, bora. Em 98 eu nem tinha noção de eventos de âmbito internacional, assim, tipo, eu tinha 6 anos. Então na época, pra mim, o único evento que envolvia mais de um país era a Copa, sabe? Aí eu vestia a camiseta do Brasil e ficava jogando bola no quintal. Eu gostava de jogar videogame e tal, mas eu não tinha noção de que era uma coisa assim, desse tamanho. Eu acho que foi crescendo, né, na verdade. Foi crescendo muito. Mas eu acho que chegou até num ponto, teve um ano que eles não fizeram E3, fizeram E3 fechada só pra imprensa, porque sim, no ano anterior tinha o Wii foi anunciado, foi este 2005, 2006. E foi tanta gente, deu tanta confusão lá, que falaram, não, foda-se, não tem mais. Então foi o que anunciaram que original, né? Foi o que teve o Wii pra galera jogar lá, que foi... Eu ia falar que foi o que anunciaram o Smash? Foi no mesmo, não foi? Acho que... É, pois é. E... Mas sim... Eu sinceramente acho, a minha visão da Nintendo é que a Nintendo, até ano passado, a E3 pra eles, eles estavam que nem eu em 98, tá ligado? Eles estavam não sabiam que porra era essa. Aí esse ano eles descobriram, puta, então não tem E4, então é só E3, o bagulho é louco mesmo. É, Nintendo, é importante o bagulho. Então vamos hypar aí, velho, vamos começar a hypar. Mas eles não tinham nada pra hypar no passado. Cara, mas vários anos eles tinham muita coisa pra hypar, os caras simplesmente cagavam pra E3. O que hypava? Mas, teve aquela E3 que teve o do aniversário de Zelda, que eles chamaram a orquestra e pá, pra... tocar lá o nossa, tema só da esse série, então, mas só esse foi o hype. Não, e quando eles anunciaram o Wii e uma caralho de coisa, não viaja. Gente. Mas eles não hyparam antes, nunca hyparam antes, nunca. Não existia o hypar antes nessa época, só começou, existia há pouco tempo isso. Ah, Nenhuma. A Nintendo nunca hypou, então, como ela tá fazendo agora. Nunca. Tipo, agora os caras tá, tipo, só aquele vidinho lá do Mega CD4, quando a primeira vez que eu assisti aquele vídeo lá, que eu não sei se a galera assistiu, mas depois o YouTube bota no link. Põe que é muito bom. Quando eu vi aquele vídeo lá, eu fiquei assim, velho, eu não tô entendendo se, tipo, se o Mega CD4 que chamou o Red, ou se o Red que pediu pra fazer o vídeo, porque, porra, a Nintendo hypando, cara, tipo, sabe? What? Não, pelo que eu li, ele fez questão de participar do vídeo e ele tirou o dia inteiro livre pra isso. Não, mas foram eles que pediram o Mega 64. É engraçado, um monte de galera pede ele. E o Kojima todo ano pede ele. É verdade, com a Konami, Kojima. Na verdade, são bem brothers, aliás. Mas assim, o... Mas o próprio Miyamoto já apareceu nos últimos primeiros vídeos dele. Nos últimos anos, a Nintendo é quem tem mais guardado coisa, P3. É, isso é verdade. Ano passado. Não, mas até no passado, tipo, é uma das coisas assim que você sai da E3 mais feliz é de ver da Nintendo, porque os caras, por exemplo, velho, cagaram nas conferências do ano passado, Microsoft e Sony, filé assim, tá ligado? Tanta coisa legal eles, tipo, mostrar 90% da conferência com coisa que ninguém queria ver, tá ligado? Ah, sim, com show de dança e... Não, show de dança eu quero ver, cara. Até eu quero ver show de dança. Eu não quero. Mas eu não quero ver essas porra de tipo, nossa, agora dá pra você falar com o seu amigo pela internet. Agora dá pra você escutar música no seu videogame. Velho. Cara, é tipo os negócios que eu não quero que dê no meu videogame. Tipo, se eles falassem, agora não dá mais pra você escutar música no seu videogame, e em compensação a gente comprou 5 jogos, a gente arrumou 5 franquias novas pra vocês aqui. Aí eu ia bater palma de peça, tá ligado? Nossa, parabéns aí, Microsoft. Tira essas bostas de MP3 mesmo do meu videogame. Sei lá, velho. Compartilhou um momento bonito aí, tá vendo? Não, mas no ano passado isso já não tava tão em foco. Nos dois anos anteriores, teve bastante disso, de olha esses serviços multimídia aqui nos nossos videogames. É, porque eles estão tentando apelar mais pros casuais, pro negócio, tipo, vai ser um centro de multimídia, o que é o conceito do Xbox, do One. Sim, mas tipo, o problema é que eles começaram a apresentar isso no ano retrasado e nos anteriores, em consoles já estabelecidos, sabe? Então, a galera tava querendo o jogo, porque já sabia o que o console fazia, não queria mais serviço. Aí, no ano passado, quando eles tinham que hypar console novo, eles falaram, assim, por cima o que ia ter, quais as coisas do console, tá? Preço, essas paradas. E, ainda assim, acho que eles aprenderam com os erros e tentaram focar um pouco mais nos jogos. Ah, a Microsoft não, a Sony sim. Ah, a Microsoft abriu, assim, tipo, ela, se eu não me engano, a conferência da Microsoft abriu com o Phantom Pain, depois teve o... Ah, é mesmo? Foi sim. Foi. Qual que a Microsoft, foi que teve ano passado, mostrou muito mais jogo do que a Sony, inclusive. Sim, é o que eu tô falando. Então, só que teve aquele feedback negativo do Xbox One que fudeu tudo. Ah, sim. Eu até entendo eles quererem hypar esses serviços de MP3 e o cacete no começo da vida de um console, como eles fizeram ano passado, mas no final da vida de um, como eles fizeram nos anteriores, tava realmente errado, aquele bagulho de show do Usher e o caralho. Ah, sim. Fala mal do Usher não, cara. Lembrava Beautiful. O Heatseeker falou, o GameCube e o Advance não foram apresentados na E3. Porque a Nintendo tinha o próprio evento delas, que era o Space World. Então você lê lá o que o cara... Quem que falou isso no chat, senão não fica gravado que o cara falou isso no chat, velho. Eu falei, o Hitseeker. Ah, tá. Então eu tô... Tô dando a bunda aqui no chat. Falando no chat. Deixa eu ler aqui o chat também, que senão eu vou me perder no chat. Não, que o GameCube e o GBA não foram pra gente. Não, não, tá. É, por exemplo, a E3, o Drake Lee falou, a E3 que terminou com o Nintendo Land foi uma brochada nível Wii Music. Realmente, cara, tipo... Aquela E3. Aquela E3, eu catei e fiquei, velho. A Nintendo tá guardando um bagulho de monstro, pô. Não, da Nintendo certeza. Land ou do Wii Music? Não, da Nintendo Land. E daí a hora que, tipo, os caras. Não, agora vamos mostrar aqui. Mudaram o palco inteiro. Eu falei, nossa, velho, o bagulho ia ser louco. É um parque de diversões, um monte de minigame. Vai tomar no olho do seu cu, Nintendo. Aí tava ok. E aí você olhava, não, vamos ver qual é disso aí. Aí eles pegaram um japonês lá, que eu não sei quem é, desculpa. Ele foi lá e ficou 15 minutos explicando como é que funcionava aquele jogo. Isso foi foda. O mais sem graça da porra do. Isso foi foda. Ele gravou o manual do bagulho, né, cara? Foi muito horrível. Ai, foi isso. Twilight Princess foi o maior hype ever, Platinus falou. Eu não me lembro de ser tão hype. Não me lembro. Foi aquele que o. Não, acho que não foi tanto assim. Não, não foi aquele E3 que o Miyamoto entrou de segurando a espada aí. Não foi do Skyward essa? Também. Ah, é verdade, foi o que ele entrou de as duas ele fez. É, as duas ele fez. Mas nada do Twilight foi bem mais hype, pô. É. Até mesmo? Porque a galera tava pedindo um Zelda. Maduro. É. Maduro. E aí apareceu... Não conseguiram até hoje, né? É. Nem espero que nem consigam, né? Especialmente. Não, mas no aquele Twilight trailer foi muito foda na época. É, ah, falou, caralho, é o Senhor dos Anéis agora. Daí, no mesmo assunto aí, só pulando, teve a tech demo do Zelda no GameCube, o Gimmels, sei lá, já falei pra vocês pegar um, o Gimmels, como que é? Gimiles. Cara, já falei, se tiver nick feio, eu não vou ler o nick de vocês mais, é pra pôr os nick legível. Não, teve... é como escreve, né? A tech demo do Zelda do GameCube realmente foi da hora. Isso não foi no E3, eu acho. É, foi. Não foi. É isso que eu tô falando. A Nintendo tinha o próprio evento dela. Space World, né? Space World. Não, tá, mas não foi na E3 que teve. Então não foi. Eu acho que foi no do Wii. Que tipo, não dava pra você fazer nada, mas dava pra você mudar a câmera e mudar a luz no Link, assim, que tinha um tech demo disso. Lembra disso? Não. Que tipo. Eu lembro daquele de Skyward Sword que eles foram mostrar e. Deu problema no emote, na coisa do infravermelho, pá, e aí pediram pra alguém desligar as paradas na mão. Desligar o celular, não sei o quê. Bom, daí como você disse, o Hitseeker falou que perguntou se o GameCube GBA não foi apresentado no E3. O Rencon Zordo lembrou do famoso Ridge Racer aí, que... Esse foi uma das grandes brochadas também da E3, cara. Nossa. Não, foi a melhor coisa, porque foi bem na época que tava bombando o YouTube, cara, esse era, acho que era o vídeo mais visto da época. Quando você vê na hora, mais do que uma brochada, mas depois fica lindo. Gente. Não, é assim, a situação foi épica, só que tipo, a apresentação do bagulho foi ridícula, porque... Não, foi triste, foi... Os caras hyparam quase muito, falido ali no jogo. Aí, tipo, nossa, nós vamos mostrar um bagulho pra... É a mesma coisa que a Nintendo. Nós vamos mostrar um bagulho pra vocês que vocês vão desacreditar aqui. A galera tá pedindo isso aí desde 1990, cara. O bagulho é louco. Ninguém nunca fez isso aí. Vou mostrar pra vocês. Aí, tipo, no final veio Ridge Racer, tipo, todo mundo... Tá. Foi tipo aquela... Isso foi a Sony 2006, né? Foi a Sony 2006. E a Sony fez de novo, não no ano passado, mas no ano retrasado, quando eles ficaram, Night vai ter uma surpresa, vai, não sei o quê. O evento todo falando assim, que no final ia ter uma surpresa. Nossa, verdade, cara. Aí era Twisted Metal. No Twisted final, Metal. Assim. Nossa, todo mundo quer. Essa do Ridge Racer foi foda, que foi quando anunciaram o PS3, né, com o preço. Sim. E aí um dos principais jogos do Play 3 era o Genji. Quem joga Genji? Então, mas pelo menos do Twisted Metal, os caras gastaram dinheiro com a cagada deles, contrataram um gordão lá pra vestir de palhaço e tal. Então eles se comprometeram com a cagada, tá ligado? Agora, tipo, você só pegar o cara e levanta esse console portátil aqui e falar bem sem animação, assim, Ridge Racer! Isso é o suficiente. Não, voltando, foi o ano do Genji que foi Um dos maiores memes de E3, que é o. Isso, né? Foi um dos anos que teve mais memes. O Gage. O cara mostrou o jogo. Sim, é desse jogo. Ele falou: ó, esse aqui é um jogo sobre batalhas reais que aconteceram no Japão feudal. É pra um tempo aqui tem um caranguejo gigante. Ai, ai, ai. O Gui Miles perguntou, falou assim, por que, que ele ainda sonha que a Sony vai apresentar um Apescape novo? Eu acho que a única possibilidade disso acontecer é ter outro minigame de Apescape no novo Metal Gear aí, como teve no 3, porque se fora isso, é uma esperança meio vaga. Eu também sonho com isso até hoje, só tenho decepções. O Krellian lembrou que o problema da conferência da Microsoft ano passado foi a falta de apresentar jogos exclusivos. Mas até que apresentou bastante. Não, né? Apresentou bastante. Na verdade, parece que esse ano também ela já vai consolidar bastante jogos exclusivos aí, se os rumores mais realísticos aí forem verdadeiros. Não, mas ano passado anunciou o Sunset Overdrive, Quantum Coisa, que eu nunca lembro. Quantum Break. Mas não foi ano passado que eles apresentaram, foi antes. Foi em 2011, eu acho, antes até. Foi ano passado. Não. Eu não lembro se foi na E3 ou se foi na apresentação do Xbox. Acho que deve ter sido na apresentação, porque eu lembro que... Mas em 2011 nem tinha o... Oi, tô viajando. Bom. O Sunset Overdrive foi na E3. Deixa eu ver o que mais. Dizem a lenda que... Rise e o Killer Instinct também. Vai continuar. Técnica João Kleber de apresentação de lançamento, o Saeco falou. Para. Os caras apresentando a E3 com o João Kleber, foda. Nossa, ia ser muito bom. ia durar 3 horas. É que os caras não deram. Imagine, né, velho? Tipo, eu vou mostrar uma pessoa aqui que vai falar umas verdades aqui. Aí começa o desenvolvedor falar: nós aqui da Nintendo, a gente tem uma... Não, vocês ouviram de onde que ele é? Nintendo. Para aí. O que será que ele vai mostrar pra gente? Puta merda. Vai ser foda. Olha a dica. Olha, a gente dá dinheiro pros caras, praticamente, cara. A gente dá umas dicas que vale muito, muito ouro. O Reconzord falou que esse ano vai ter Crash novo. Eu lembro da E3 que eles apresentaram o NEC, que foi uma puta facada no coração, assim, porque entrou o diretor tocando a música de Crash no palco. Bah, aquilo foi triste. E aí todo mundo achou que ia ser um Crash novo, então, porque... Foi na apresentação do PS4 também. Cara, se você soubesse quantas vezes eu já fiz live de NEC e entra os gringos falando que é o Crash do Play 4... Eles falam assim, esse jogo é o Crash do Play 4. Não, não é, que porra, não ofende o Crash. Sério, velho, a galera gosta muito. Velho, chegou a dar tipo 280 pessoas assistindo o NEC no meu canal, velho. 280! Meu tipo, Deus. Nunca mais deu isso, tá ligado? Não sei por que a galera gosta tanto. É o assim. Poder do NEC. É o poder do NEC. Acho que a Sony paga os caras pra ficar vendo quando alguém tiver jogando o NEC. Às vezes eles têm um esquema pra... Porque eu não sei como que é o sistema do PS4. Mas deve ter um esquema de, tipo, top streams, assim, pra você assistir. Tem? Rings. Uhum. Então, é capaz que o NEC, por ser um exclusivo, assim, que não foi muito bem recebido, eles tentaram promover nessa pegada. E eles colocavam qualquer canal que tava transmitindo no topo, assim. Justamente pra galera assistir. Então, por favor, qualquer encarregado da Sony aí, faz isso com meus streams. De novo. Começa a jogar uns jogos mal recebidos aí, que seu canal vai bombar. Só jogo jogo bom no Vitrinite. Só jogo os melhores jogos do Brasil. Isso aí, meu povo. Vamos lá, ler essa porra aí. Tá, vamos lembrar aqui. Twitter... Oi, desculpa. Vai lá, Tula. Aqui. Eu nunca leio, sei se eu trolei o nick do cara ou arroba. Papernas? Não, quero falar aqui que estavam sentindo falta da atenção sexual entre o Hinks e o Afro. É. Ai, que bom. Eu acho que os dois também estavam sentindo. Não. O Perinho aqui lembrou a E3 da Konami, né? Aquela... É, eu ia falar sobre isso, a E3 da Konami de 2010. Eu lembro que eu tava assistindo na faculdade essa porra e o pessoal tava morrendo. Cara, foi muito bom. Aquilo, ninguém tinha noção nenhuma do que tava fazendo aquilo. Não. O Tato Fuji já tá drogado ali, cara. A de 2010 é do Extreme. É do One Million Troops. One Million Troops. XXXYYY. Qual que teve aquela que teve uma apresentação teatral do Kinect, assim, que os palcos viravam de ponta cabeça? Ah, foi quando eu anunciaram o Kinect. Assim. É, eu lembro que na primeira vez que anunciaram o Kinect, o cara fazia um movimento na tela e o boneco ia depois. Sim, o molequinho fingindo que era um monstro na cidade, assim. Aí o Godzilla tava completamente desincronizado. Então, essa foi, acho que 2009. É, aí não foi. Não tinha o projeto Natal ainda. Era quando o Natal, Isso, aí teve na apresentação da Microsoft. E aí depois, no outro dia, teve uma apresentação só pro Kinect, que era uma parada bem surreal, assim. Não, isso foi... Calma aí. 2009 eles mostraram o Projeto Natal, aí mostraram lá, o Molinô foi lá mostrar o Milo, que foi aquela coisa muito bizarra. E no final não deu nada. Meio medonha. E era do Molineux, né? E em 2010 aí mostraram o Kinect como Kinect, que nem tinha nome ainda, eu acho, né? E aí teve essa apresentação lá exclusiva com o Circo de Soleil. Ah, é? É, é nessa que eu tô falando. E tipo, tinha umas paradas muito teatrais, assim, pá. Não, mas são teatrais quantas coisas que eles falavam que o Kinect fazia na época, né? Vocês lembram aqueles bagulho de trocar roda de carro? Cara, que isso? O pior era tu pegar teu skate e escanear ele no Kinect, aí tu mudava teu skate. Aí você fica flutuando no ar, porque o skate virtual, o seu tá embaixo de você, é fantástico. Véi, mas assim, uma outra coisa que eu lembrei, vocês falaram de Kinect, eu lembrei de um outro negócio muito top. Foi aquela gorda do jogo do Harry Potter, cara. Ah, do Velho do céu, cara. Aquela lá, eu nunca tinha dado tanta risada no E3 na minha vida, cara. Eu parei, assim, eu parei pra levantar, assim, tomar um ar depois, cara, porque... Véi, ela não conseguia fazer o bagulho e ela tava começando a ficar desesperada, tá ligado? E ela, tipo, quase tava dando uma porrada no underbook dela, manja. E a cara, a expressão dela começava a mudar, assim, tipo, de felicidade de estar jogando o jogo do Harry Potter pra puro desprezo e depois pra desespero. Caralho, eu tô no meio de uma conferência, meu único trabalho é isso, tá ligado? São muitos níveis. Aquele vídeo lá, você tem que colocar no YouTube. Aquele vídeo lá é... Nossa, cara, nunca ri tanto na E3. A apresentação do Underbook virou piada durante, tipo, o ano inteiro também. O Underbook virou piada? Sim. Ele nem teve mais coisa além do Harry Potter também, né? Não. Acho que teve alguns. Dois deve ou três. Deve ter, mas... Teve. É que nem aquele Infinity lá também. Infinity, né? Como que é o nome? Qual? É que é os bonequinhos da Pixar lá. Disney, Disney. Mas ele tá fazendo tudo certo. Não, vai sair o 2 agora. Mas o negócio é muito underground, você não sabe que lança os bagulhos, tá ligado? É um outro mundo paralelo, assim. Cara, pelo menos aqui em Porto Alegre, se tu vai na Saraiva, tá cheio dos bonecos pra vender. Inclusive, só tem os bonecos do Infinity, não tem nenhum do Skylanders. Não, tem alguns, mas tem muito mais do Infinity. É que eu moro no interior, também tem isso, né? agora tu ficou numa música triste aqui. Fragments of Dreams. Aí eu fiquei meio triste também. Mas, nossa, cara. Coitado da gorda. Nada contra gordo isso aí também, tá, gente? Quem não sabe, eu sou gordo também. Então, aquilo foi muito bom, né? Tá acompanhando pelo Twitter aquilo, a galera revoltada, né? Que não acabava a porra do demo do Underbook. Não foi um passo rapidinho, foi tipo 10 minutos e a galera, caralho, eu quero ver Uncharted, eu quero ver, sei lá, o que é porra. Essa época de E3, assim, em rede social, principalmente no Twitter, vai muito rápido a coisa. É um senso, assim, de comunidade incrível. Nossa, que frase idiota. Importa. Bonito. Um senso de comunidade incrível. Nossa, velho. Ai, velho. Eu acho que não fica melhor que essa gorda. Se a gente encerrasse agora aqui, já tava tinha feito não, um trabalho calma. Muito bem feito. Vocês cortaram a Konami, mas a Konami foi a melhor, cara. A da Konami foi a melhor. A Konami não foi só o cara do 1 milhão de troops. Foram, tipo, 4 caras e nenhum, tipo, fez a coisa direito. Foi a primeira vez do cara também que traduzia as coisas e não traduz porra nenhuma, que é o que fica com o bloquinho lá. Não, esse foi em 2009. Foi da Sony. Aquele cara... Nossa, a gente tirou foto com aquele cara. Você tirou foto daquele cara? Ele teve na BGS aqui, anotado. Caralho. Ele é o tradutor do cara do Gran Turismo, que eu esqueci o nome. Tradutor, né? Mas assim... Aí ele tava lá, a gente foi lá e pediu, a gente pode tirar uma foto? Ele, pode, só não pode postar em lugar nenhum no site. Então, beleza. Por que será, né? Aí tirou uma foto com ele, eu tenho aqui, mas não posso mostrar pra vocês. Tem. Desculpa. Tem eu também. Acho que se postasse não ia dar nada, Tuba. Ah, hoje em dia não, né? Não, eu vou respeitar ele, ele é outro bloquinho. É, o cara. Ele pediu pra ser educado. Mas tem também a grande apresentação do eMusic, né? O cara pouco nas baterias. Eu acho que a tríade da E3 é aquela de 2006 da Sony, a da Nintendo do eMusic e a da Konami. Assim. É, basicamente. Então, as mais marcantes, assim. O do eMusic foi terrível. Foi um ano que a Nintendo não tinha nada. Não, tinha o eMusic. E aí tava todo mundo falando, não, vai ter o tal do eMusic, aí vai ser um troço foda. Jogo do Miyamoto. É, jogo do Miyamoto. Gini. Tá trabalhando nisso aí tem um tempão, vai ser foda. Aí chegou na hora, era aquela merda, os caras chacoalhando o emote. Com a música tocando. Tudo desafinado ainda, porra. Ai, mano. Não, mas é sério, cara, quando eu tenho uma dancinha no meio, mas só uma dancinha, eu acho que faz parte do show. Tipo, o cara não reclamou do Usher, mas eu gostei da parte do Usher, tá ligado? Foi uma... Não precisava, né? Tava tão ruim aquela conferência que o Usher foi um ponto alto, tá ligado? Que o Usher é um cara carismático, ele chegou lá estrondando, ele não... Sabe, tipo de cara que, exatamente, não entende nada de videogame, só que não seria tipo o Tico Santa Cruz que e seu pau no cu, assim. Ele falou assim, eu não entendo nada de videogame, mas eu vou chegar lá abalando, tá ligado? Show beautiful, beautiful. Você vê que ele dança até mais... Naquela conferência lá, ele dançou até mais empolgado que normalmente, assim, cara. Ele requebrou mais naquela conferência. Eu com gostei. Certeza, ele tava muito emocionado. Mas... Pô, o que o povo tá falando aí? Vamos ver. Eu tava falando de... reclamando que eu emagreci, mas agora eu tô gordo de novo, como assim, né, mas a galera não entende que o meu nível de gordura é over 9000 aí. Verdade, falaram ali no chat, desculpa, mas essa é treva o Skylanders da Nintendo. O é verdade, já tá... os bonequinhos lá. É verdade, eu só espero que não tome muito tempo deles nessas... Ah, provavelmente vai ser a conferência inteira. Conhecendo. Não, vai ser em vídeo, né? Vai ser gravado. É, então, então não vai dar tanta telha. Vai ser quanto tempo? Uma hora? Não sei, acho que não falaram. Acho que vai ser uma hora, como foi a do 1h10. No passado foi. Nossa, ano passado foi 1h10 e foi muito pouco, cara. Tipo, você ficava meio desesperado, porque cada minuto que eles gastavam um negócio ridículo, você falava, Nintendo do céu, vamos, velho. Ano passado eles anunciaram muito jogo. Anunciaram, mas, velho, aqui anunciaram muito jogo, anunciaram pouquíssimo jogo, cara, tipo... Ah, verdade, mas assim, e outra coisa, mesmo assim, o tempo que eles usavam, tipo, Bayonetta 2, aí usava, tipo, agora vou mostrar esse jogo irrelevante aqui, tipo, pá, aí você ficava desesperado, velho, é 1h10, porque, se me lembro bem, a galera conseguiu dar download antes. Foi 40 minutos. Foi 40 minutos. Tô vendo aqui, foi 40 minutos. Isso foi a Konami que tava fazendo coisa gravada também. Não, mas não teve alguém que. Mas então eles avisaram qual que ia ser o tempo do vídeo, porque eu lembro que a gente já sabia. Quanto que ia ser de tempo. Todo direct sabia. Não, todo direct tem um aviso. Ah, tá. Não, é que eu achei que por ser E3 eles fossem fazer uma surpresinha. Não. Teve a Konami que ela inventou de fazer coisa gravada depois daquela merda que foi 2010. Aí, tipo, só que eles colocam um vídeo, então a galera baixava, rodava bem rapidinho e já saiu, né, no... O da Konami não foi o... O da Konami não foi o cara dos hologramas? Sim. Cara, aquela E3 2010, aquilo acabou com a Konami, não sei se vocês notaram. É, e aqui foi o começo do fim, de lá pra cá não foi relevante mais nada. É verdade. Olha só, 2010 foi o primeiro ano... Que FIFA foi melhor do que PES, cara. Olha só, cara, isso é foi tipo ali. Assim, foi ali que virou mesmo o bagulho. É algo pra se perceber, pra se notar. O Satura Wanderer falou: se tiver Metroid, os caras esconderam muito bem. Mas é. Espera-se disso deles, pelo menos. Ah, mas a Nintendo sempre esconde bem, né? Nunca vi nenhum leak dela. Não, nunca vazou nada da Nintendo. No máximo vazou um dia antes. Assim. Mas tipo o quê? Eu não me lembro de nada ter vazado. Acho que o Donkey Kong, não o do Wii, do Wii, vazou tipo um dia antes. É mesmo? Aí eu já não lembro. E eu lembro do New Mario Bros. Também, acho que a galera conseguiu tipo, tirar foto do stand. Tinha uma lona em cima, mas conseguiram ver a sombra ali. Ah, o Mario! Ó, o Mario! Aí 3 horas antes os caras já estavam ali, ó, Mario ainda. Imagina se durante o vídeo da Nintendo apareceu um jogo de carro, só que com carros reais, assim. E apareceu um carro meio amarelo, assim, cara. Acho que a galera se caga ali achando que é Google Taxi, tá ligado? A galera fala, ó, Google Taxi lá, véi! E não, não é. É tipo só outro jogo de carro aí, qualquer. Será que o Google Taxi pra todo mundo, né? O nome não oficial. Ai, ai. Alguém lembra daquela E3 bizarra? Onde tava todo mundo cagando pras conferências da Nintendo, Sony e da Microsoft, a galera pirou na da Ubisoft. Eu não lembro qual foi de 2012? Eu ia atrasado, acho foi que foi 2012, é. Porque foi aí que mostraram o Watch Dogs? Foi essa que a da Sony e da Microsoft foi as piores, cara. Que sim. Não, não mostraram porra nenhuma, a Nintendo também não fez porra nenhuma. Não, a Nintendo mostrou o Wii U, mas foi aquela coisa, né? Terminou com o Nintendo Land. Foi assim. Mas a da Sony e da Microsoft foi a pior, porque ano passado eles fizeram isso aí também de. Um pouco menos, mas enfiaram essas porra de. Ah, voz, ah, família, ah, você vai falar. Tirar foto dos seus filhos e pôr no videogame. mas na de 2012 foi só isso, cara, só isso. Tipo, eu lembro que a da Microsoft foi tipo 10 minutos de jogo e o resto foi só merda, assim, tá ligado? Foi a pior, acho, a conferência da Sony e da Microsoft. E por isso as únicas que mostraram jogos, que foi a Konami e a Ubisoft, daí, puta, ganharam. E a EA também, né? Ganharam puta de uma visibilidade nessa E3 aí. 2012. Não, o lance que ninguém mostrou nada novo, assim, né? A galera só foi lá, o jogo que a gente já tinha anunciado. Aí a Ubisoft foi lá, apareceu o Watch Dogs do nada, assim. Sim, antes de terminar o trailer, todo mundo achava que ia chamar CTOS o jogo. Aí, de repente, o Watch Dogs, que lixo de nome. Não, é específico, é Watch Underline Dogs. Sim. Vou falar Underline. Eu lembro que esse Watch Dogs começou o negócio com um negócio meio live action, assim, tipo, os atores, não sei o que, eu tava pensando que porra é essa. Narração da mulher falando sobre a cidade tá sob vigilância e o cacete, todo mundo ficou, ah! Tipo, isso foi em 2012 e, tipo, não tinha sido anunciado nem o PS4 nem o Xbox One, mas todo mundo já sabia que tava rolando. E o Wii U ainda não tinha saído, então todo jogo que aparecia um pouquinho mais bonito, todo mundo pensava, não, é PS4, cara. Então, quando eu lembro que a galera tirou foto do controle, tipo, deu um zoom na mão do cara jogando Watch Dogs pra ver qual controle era. Os caras debatendo, não, será? E os caras sempre, não, é o Wii U, isso aí é o Wii U. Nossa, velho, os caras é ridículo, velho, é tipo... É nessas horas que eu não critico tanto o pessoal que tava fazendo análise do filme do Batman com uma foto só, porque no nosso meio tem muito disso também, tá ligado? Até pior. Cara, Gugu's Taxi, velho. O cara secou. Pensa ali, pensa nisso. Inclusive o Reconsort perguntou, como assim nunca vazou nada da Nintendo? É aquela lista que vocês postaram. Cara, se você soubesse o nível de empenho que a gente teve pra fazer aquela lista, zero. Mas os coisas aí, a YouTube falou, aproveitar que meu chefe não tá aqui, eu posso imprimir. Tipo, eu não lembro quem que falou assim, nossa, olha só, o cara escreveu Advance Wars. Cara, eu tava me cagando, tava digitando e tal. A única coisa que eu falei pro Tuba, eu falei, Tuba, se quiser dar mais credibilidade, sobe um nome aí, nem lembro qual o nome que eu mandei, falei pra ele subir. Pra galera ir lendo na ordem e, tipo, só as coisas mais reais primeiro, assim, né? Aí o Tubo falou assim, ah, foda-se, vai assim mesmo, e mandou do jeito que foi, tá ligado? Já tinha imprimido. A gente não quis nem gastar mais uma folha de sulfite com o bagulho. Essa é a verdade. Mas... Teve um jogo que te falaram nos comentários que tu tinha esquecido. Teve um jogo, mas sempre tá nas listas. Peraí que eu tô vendo ah, aqui. Ah, é verdade. Puta, esse aí eu não lembro. Ah, do... Não, não, não. Na verdade, falaram também que a gente esqueceu. Não, a Luigi Universe. O Luigi Universe. É isso. Agora, o pior foi... Eu li um comentário, assim, no site que postou... A gente não pode falar o site, senão dá processo. Mas um comentário no site que o cara falou assim... Olha, tem várias mentiras aí no meio. Mas no meio dessas mentiras eu encontro... The Legend of Zelda The Last Year. Esse nome é um nome muito realístico pra estar aí. Eu acho que vai ser o nome real mesmo do jogo. E eles estão fazendo essa lista aí pra confundir os fãs, tá ligado? Cara, foi muito bom porque, tipo, ele chegou e pegou assim, não, eu vou apontar aqui quais os erros que tem nessa lista. Eu contei e nove. Aí ele listou, tipo, eu achei nove. Aí ele listou, tipo, foi lá apontando Earthbound Rivals. Earthbound Rivals não, Earthbound 4. Ele foi recortando cada nomezinho, assim, colando a imagem, ao invés de só colocar o nome do bagulho. E aí chegou no final, o único que realmente parece real é esse Zelda The Last Year. E a gente ficou, cara. Pode ser verdade o bagulho dele. Ele tá muito querendo acreditar que é o The Last Year, né? O Guimiles. O Guimiles falou o seguinte. Guimiles. Falou que teve 40 minutos do cara falando de um vírus. E todo mundo pensou que ia sair um jogo foda. E saiu aquele jogo do círculo. Cara, esse foi também muito ridículo, cara. Que jogo do círculo? Foi ano passado, cara. Que tipo, aquele que é meio MMORPG. Que os caras falaram, nossa, esse aqui vai ser groundbreaking. Que eu até reclamei que era a mesma coisa. Ah, o The Division? É. Qual? The Division. O cara chegou lá falando, e se o mundo acabasse hoje? E se sua mãe chegasse pra você e falasse, tchau filho, estou morrendo agora? Ele começou a dar uns cenários muito nada a ver, assim, tá ligado? Tipo, uns cenários de fim do mundo muito triste, assim. Isso que nós vamos mostrar no nosso jogo aí, galera, que nosso jogo vai ser revolucionário, vocês vão ver. Toma aí. Isso é Tom Clancy? É. Isso não foi na E3, mas foi na apresentação do PS4 ano passado, que anunciaram o Infamous 2, lembro. Mas eu não me lembro de ter visto isso, e eu lembro que a apresentação do PS4 foi um lixo. Que o cara fez um discurso mó foda, porque não, porque em Boston, 96, a polícia se revoltou, a população se revoltou. Eu fui porrada da polícia, não sei o quê. E falou um monte, assim, sobre, tipo, meu tio Santa Cruz, assim. Ah, esse aí foi do Infamous, aí, né? De repente, Infamous. Porra, mas tomando conta. O do Infamous foi bem assim também, foi muito ridículo. Os dois, com o discursinho, olha, ó. Nossa, vai vir um troço sério, foda aí, velho. Não, e o cara acabar com tudo, né? Ele falou que a gente tem que se levantar contra a autoridade e não sei o que lá, falando uns bagulhos assim, tá ligado? Aqui, tipo... É, citando, acho, até exemplo das revoltas que tava tendo naquela época lá. O cara, tipo, velho, cagou no pau. Mas esse aí também foi muito bom, que esse The Division aí, que o cara tava falando uns... Ele começou só a jogar cenários de destruição do mundo, assim. E se seu cachorro começa a latir quando você olha pra fora tem um meteoro caindo na Terra? Acho que o cara meio que só se empolgou muito. Aí ele começou a jogar, tipo, então, você se colocaria nesse lugar? Você não precisa, meu irmão, porque aqui estamos dando pra você o final do mundo, como ele vai ser. The Division, um jogo que vai mudar sua vida, e não mudou porra nenhuma, tá ligado? Cara, se os caras chegam... Isso os caras não podem fazer, eles têm que ver o seguinte, se eles chegar e jogar um vídeo, assim, ó, galera, tem um jogo aí na humildade aí, The Division, curte aí, que o bagulho a gente tá fazendo com carinho aí. Aí a galera assiste e fala, nossa, esse jogo é bom, né, velho? Legal esse jogo. Agora o cara chega falando como se o negócio fosse a última bolacha no pacote de traquinas, é foda, né, malandro? Isso ia ser bom, dá um mini, né, o apresentador D3 honesto, humildão. O apresentador D3 humilde. Não repara não, olha, o gráfico tá meio assim, você tá fazendo. Ah, não, é, não, aqui aí, essa, né? Esse vídeo aqui é meio mentira, não vai ser assim o jogo, não. O Krelly ali lembrou de quando eles apresentaram aquele laser tag. Nossa, que os caras ficaram correndo assim pela E3 com as pistolinhas de laser. Essa foi o Ubisoft um ano. Tá, sabe o que é pior? Que também teve. Não foi no mesmo ano que teve aquela apresentação daquele jogo de tiro? Não era de tiro, era um jogo estranho. Online, assim, que tipo, você tinha os jetpacks. Que não era Tribals e nem Titanfall. Não, esse aí foi acho que ano passado. Warframe? Não, foi antes. Não, também não era Warframe. É da Ubisoft, né? Eu acho que foi nessa mesma do Laser Tag. Foi um bagulho especial. Que eles chamaram até pra fazer um time meninos contra meninas no palco. Não, isso foi ano passado, é retrasado. Ah, não, foi passado, foi ano passado. Foi, então, acho que foi retrasado, acho que foi retrasado. O jogo já saiu, ninguém lembra. É, é verdade, o jogo já saiu já, essa porra aí. Nossa. Foi retrasado, é, eu lembro disso. Foi uma bosta. Ah, aqui, ó. O Vilusa, eu não sei. Perguntou qual foi a E3 que tinha um Jeep do nada no meio do palco. Eu não me lembro disso. Um Jeep. Ano passado tinha um carro no meio do palco, né? Foram mostrar o Forza e botaram um palco, um carro no palco. É verdade. Botaram um palco. Que o cara tava falando que ele gozava com o carro também, né? Tipo, nossa, eu gosto de sentir, de passar a mão, cheirar o couro do volante. Tipo, vai tomar no seu cu, velho. Tá ligado? Sai daqui, seu psicopata. Eu quero brincar de carrinho mesmo, dirigir os carros aí, malandro. Sai daí. E o melhor é quando os caras, tipo esse cara do... Tanto o psicopatão aí, tesão por carros, o cara do fim do mundo e o cara da revolução adolescente. Todos esses caras, eles têm um negócio em comum. Que eles querem que você sinta o mesmo que eles, só que a galera não sente, tá ligado? Tipo, e aí, galera, vamos lamber um banco de um carro aí, junto? Aí a galera, não, velho, não. Sai daqui, malandro. Que pariu, viu? O negócio que não virou muito, tipo, não repercutiu muito na internet, muito depois... Mas era o negócio do David Cage, que ele falando que mais polígonos vai ter mais expressões. Ah, foi passado isso, né? Isso foi no PS4 também. Né? Foi no PS4, né? Foi, tem um post no site até sobre isso. Verdade. Tanto que teve no ano passado também teve aquele jogo da Quantic Dream, que não tinha nada a ver com nada, assim. Que começava... Não sei se era um jogo ou se foi só uma tech demo. Não era um jogo, era só uma tech demo, era só um videozinho. Tem um vídeo no YouTube, é bem legal até. E que começava com os magos lá fazendo as magias deles, coisa de mago que eles fazem. E aí de repente tirava o zoom da câmera assim, e era um palco e eles estavam gravando. É um curta, é até engraçadinho. Acho que é a melhor coisa que o David Cage já fez aqui. Não, deu a entender que ia sair um jogo dali e tal, porque tipo, terminava no mob mistério e falava, se você quer saber mais, espere até tal dia. E aí no final era tipo só a segunda metade do vídeo. Não, é pior que é verdade. Eu também imaginei que eles fossem fazer alguma coisa com aquela porra lá. Tá, espera demais. O Bananias lembrou o nome do jogo irrelevante. É Chute Mania, foi ano passado. Isso, mesmo. Chute Mania. É, realmente. Pra mim tinha sido mania... na mesma do Laser Tag, então. Drake Lee perguntou se alguém lembra de Loco Psycho. Não me lembro. Eu só sei de Loco Psycho por causa dos lançamentos da semana do site mesmo. E porque, tipo, o nome do bagulho é Loco Psycho. Assim, eu fico... mostrada muito rápido, né, 3 Loco Psycho. Eu lembro vagamente, assim. Oh, sim, o Bananias perguntou, esse cara da pornografia de casa foi no Drive Club. Foi no Drive... Quando eles anunciaram do Play 4. Na verdade, a gente tá lembrando mais do... A gente acabou de descobrir aqui nessa transmissão que o anúncio do Play 4 foi muito épico, porque a gente lembrou várias coisas já aqui. Lixo, não foi na... Ah, mas sim, lixo de... Não, foi qualidade, bom. Mas... O que eu tô... A gente tá falando de qualidade de zoeira. Falando de vergonha ali. Não, até de zoeira, a gente só tava rindo agora em retrospecto, na época a gente não riu. Mas nada disso eu ri. Eu tava nessa... Eu tava ao vivo, não estava lá. Tava lá. Mas eu tava assistindo ao vivo essa conferência da Konami... Do One Million Troops, cara, eu não ria, velho. Eu tava meio com medo até, tá ligado? Depois você ri, mas na hora você tá assistindo, você não ri, velho. Você fala, caralho, o que tá acontecendo aqui, velho? Tá ligado? O que esse filho da puta tá falando, mano? Ele tá cagando a conferência inteira, velho. É, você fica meio apreensivo pelo cara, tá ligado? Isso aqui ao vivo, eu tô lembrando quando anunciaram o Final Fantasy 14, na conferência da Sony, não lembro em que ano. Aí tem um vídeo na internet que um cara filmou da plateia, assim, a reação da galera. Aí aparece lá, Final Fantasy 14. Aí todo mundo. Aê! Aí online. Aí todo mundo, porra! Você ouve, você sente a decepção dos caras assim quando aparece online. Né? Ah, mano, ninguém quer Final Fantasy online, né? Aliás, até me surpreende que esse. esse outro aí que tá agora no Play 3, no Play 4 aí, tem uma aceitação bem grande da galera aí. Não... É que 14 mesmo? Com o tempo. É o novo 14. É, o novo 14. Acho tão da hora. Todo mundo tá curtindo bastante. É bom o jogo. Inclusive, quando ele foi relançado, a Square não conseguiu dar conta da quantidade de gente que queria jogar e o servidor não funcionou direito. Tipo, não era nem questão de que eles não conseguiam logar, assim. Não era tipo, tenha paciência, galera. Eles tiveram que parar de vender o jogo por um Sim. tempo. É porque a Square literalmente pensou, tipo, cara, não pensei que meu jogo ia ser, a galera ia curtir tanto, desculpa. Sim. Eu acho que grande parte foi, tipo, uma nostalgia, assim, por causa da estética mais Final Fantasy normal dele, Sim. pá. Porque, tipo, eu não manjo de MMO, não sei falar se ele é bom ou não. Isso mas, dá pra perguntar pro Guerra, que o Guerra tá jogando. Eu joguei pouquinho e curti bastante. O Rinks não curtiu. Eu não curti. Ah. Eu não, acho que MMORPG tem que ser abrangente. Você tem que fazer um jogo. Isso é escola básica de MMORPG. Se você quiser. Se você quiser ser o cara do lore, que você quiser acompanhar a história, você consegue. Mas se você quiser ser o cara que, tipo, não quero, quero matar bicho e fazer quest, que sou eu. Então, tipo, daí você pode fazer isso. No Final Fantasy, não. Você tem que assistir as ceninhas. Você tem que falar com um monte de gente, você tem que contar a história. É verdade. Então, velho. Provavelmente, eu acho que por isso que a galera curtiu. É, eu curti por causa disso. Por isso, porque mas eu entendo. Ele parecia entendo um Final isso. Fantasy normal, só que online, assim. É, então, se você curte isso, beleza. Só que daí, tipo, ele também não tem a mesma. Paciência? Não é a mesma paciência. Ele não tem a mesma complexidade narrativa de um Final Fantasy normal também, sim. entendeu? Então ele fica naquele meio campo ali, eu não gostei tanto não. Mas é isso aí. Google Taxi, galera quer saber os personagens e a trilha sonora do Google Taxi. A música principal, o Gugu Aê, né? Que já tá confirmado aí que vai ter o DLC da banheira do Gugu, com a Ellen Gazzaroli. Também vai ter a famosa banda Offspring, que ela costuma fazer de trilha sonora pra jogo de táxi. Offspring, cara. Eu gostava muito de Offspring. Mas eu também gosto, eu sei quase todas as músicas. Às vezes toca na academia. Não tem quem não jogue. Não tem quem jogou outro Crazy Taxi e não lembra a primeira música que toca quando liga o jogo. Você liga. Perguntaram se vai ter um modo zoeira tipo Battle de Mario Kart. Sim, vai ter sim. Você vai poder atirar banheiras gigantes da pessoa. Vai poder atirar mini gugus nos outros. Vai ter o DLC de volta para sua casa também. Que é o DLC de história. Modo história. DLC de história. DLC de modo história. DLC de modo história. DLC de modo história. É que vai ser bem arcade quando lançar assim. Aí depois a gente vai lançar o modo história, que é o de volta para sua casa. Dirigido pelo David Cage. Dirigido pelo David Cage. Vai ter as melhores lágrimas do videogame até hoje. As melhores lágrimas. Mas e aí, quando é que vai rolar a E3 brasileira? O que vocês acham que rola na E3 brasileira? Rola um Zibo 2? Zibo rolando, cara. Isso aí do Zibo 2 lembrou o Perim falando mais lá pra cima, que ele lembrou do stand do Oya na frente da barraquinha de cachorro quente. Que negócio triste. O Ia fez um stand no estacionamento na frente. E eles foram tirados de lá, porque era ilegal. Sim, parece que chamaram a polícia pra ir tirar. Mas eles tinham autorização, tava certo. Que sacanagem. Muito triste, cara. Tem e-mail hoje, Tuba? Tem e-mail hoje, sim. Tem e-mail, então. Vamos pro e-mail? Vocês querem mais, gente? Se vocês quiserem aí, fala aí, que eu tô... Que eu já lembrei todas as minhas zoeiras aqui, né? Se lançarem com a gata molhada, vai ser System Seller. Verdade, cara, tinha gata molhada, você lembra? O Gugu, ele tinha uns programas que era muita putaria, cara. E ele é gay, né? Assim, o problema é que ele não sai do armário só, mas... Ele é gay e, tipo, velho, tinha uns programas que era só moezada pelada, velho. Era muito da hora. Isso foi por uma época na TV brasileira que domingo era só putaria. Era o concurso da loira do Tiano, do Faustão. E o Gugu mostrando sushi erótico e herói, não. Não, e os caras pegavam e botavam a câmera na bunda da mina, assim, era muito da hora, velho. Foi aí que começou a escola pânico de edição de vídeo. E tipo, citando há muito tempo que eu não citava, minha querida, citando a Cida Marques, velho, tipo, ela ia na banheira do Gugu e os caras botavam uns biquíni nela que você falava assim, velho, vai dar merda isso aí, é pra aparecer o mamilo dela. Isso tá óbvio, tá ligado? É spoiler total do bagulho. Porque não vai segurar essa porra aí nem 10 segundos, tá ligado? A hora que ela começar a mexer na banheira ali, esse sutiã não vai segurar, cara. Esse top aí não vai segurar o mamilo dela, não dava outra, cara. Aparecia o mamilão em rede nacional, era muito da hora, velho. E eles não editavam, né? Porque a gente imaginava não, que era ao vivo. Era ao vivo? O Gugu era ao vivo? É, claro. Domingo. Ô, louco. Era legal. Sabadão Sertanejo tinha as minas tomando banho de camiseta branca no palco, sim. Sabadão Sertanejo. É, né, nos programas do Gilberto Barros tinha também um monte. Tinha aquela lá que, tipo, tinha uma prova que as minas tinham que entrar num... Era um tubo de água, assim, e elas tinham que entrar de saia lá. Aí a água ia subindo e levantando a saia delas junto. Aí quanto mais você errava a pergunta, mais a água subia. Aí elas tinham que ficar respondendo, pá. Era só justificativa pra mostrar mulher sem roupa, assim. Viu, será que esses programas vêm do Japão? Essas ideias de programa parecem bem japonesa, né, cara? Não, no Japão é mais bizarro ainda. Japão é bizarro, né, cara? Total. Mas é isso aí, vocês têm mais alguma ideia de momentos mágicos da E3 aí, Tuba? Tem aí? Não, acho que a gente falou tudo, né? Tem momentos bons, né? Quais? O anúncio do Metroid ADM foi legal, né? Não sei. Não lembro. Eu teve não lembro um cara lá foi. Hoje. Teve um cara que abriu o capacete, né? E Remember Me, não. Sabe, não apareceu. Foi um ano também que não teve muita coisa na Nintendo. Foi aquele ano do... Não, esse aquele não, negócio esse... que nunca saiu, como é que é o nome do Iwata lá? Né? Ah, não, peraí. O Heart Monitor lá. É, que ah, da porra? O... Não, Vitality Sensor. Licença. Tava não, aqui, esse... tá todo mundo de saco cheio da porra. Do... porra esse ano foi o que saiu tudo o da Nintendo. Foi? Esse foi o ano que a galera pirou da Nintendo, porque tava Zelda, não, Mario não, e Metroid. Tá falando, cara? 2009, velho. Não foi esse, não, acho. Claro que foi. Ele tá não. falando do monitor de dedo lá, velho. Não, 2008. Foi nesse ano que eles mostraram o New Mario Bros. Eu lembro que foi uma merda no início. Foi New Mario Bros e Vitality Sensor. Aí tava todo mundo de saco cheio. Caralho, então o Galaxy 2 aqui pra vocês. Então, que porra é? E aí, aqui é um jogo aqui pra vocês. Que foda. Aí começava o trailer mostrando um oceano. Assim, não tem nada a ver com a porra do jogo de verdade. Aí a câmera ia saindo do planeta, assim, e de repente, Metroid. E aí teve o Skyward também? Não foi esse ano do Skyward, não, foi no outro ano. Ah, então esse aí foi 2007, cara, isso? Não, foi 2009. Não, esse foi 2009. E aí todo caralho, o Metroid Team Ninja vai ser foda, vai ser do caralho. É verdade, Metroid, é 2010, desculpa. Maior decepção de todos os tempos. E aí teve também o, como eu tinha falado no começo, a apresentação dos 25 anos de Zelda da E3. Foi muito legal por parte da Nintendo. E foi justamente uma parada assim, ó. Aqui é um evento pra fãs, não é um evento muito comercial. E aí eles fizeram aquela montagem lá, mostrando todos os jogos. Foi bacana de assistir. Esse tá sendo o grande problema da E3, que ele passou de um evento só pra jornalista e indústria, de uma coisa pra todo mundo, e o pessoal não tá sabendo dosar isso direito ainda. Ah, peraí, só um adendo. Eu sabia que eu não tava louco. Aquela imagem que saiu do Link e da guria lá da Fi foi em 2009 que eles lançaram aquela imagem do Skyward. Foi numa coisa depois da conferência. Ah, então viu, tá louco. A Nintendo sempre tem uma sessão de QA depois de algum jogo, aí sempre rola uma coisa assim. Teve o ano do Pikmin. É, teve o do Smash. O Pikmin também. Foi o ano do Wii Music, né? Não teve nada. Aí um cara gritou: oh, vai ter Pikmin, e aí o Miyamoto, vai. Vai. Como eu vou fazendo aí, né? Viu? Os dois grandes descachos da E3 pra mim. Um foi o do ano passado do PS4, que o cara catou, chegou estuprando a Microsoft. Tudo que a Microsoft falou, ele anotou assim, falou assim: eu vou falar tudo que Nós faz tudo diferente. Fazer o contrário. E a galera aplaudia de pé, assim, cara. Esse aí foi um momento de vitória mesmo, cara. E foi engraçado porque foi, tipo, é só um... Eles não fizeram... Não quebraram o paradigma. Eles só fizeram o que eles sempre fizeram. Assim. Eles sempre fizeram. Só que com um tom de provocar a Microsoft. Porque a gente tinha acabado de falar as mesmas coisas no nível que a galera não gostou. Nossa, esse foi da hora. E o outro foi da Nintendo, cara. Que a Nintendo catou e falou assim: é, esse console aí, o 3DS, vocês estão querendo saber como que é? Então, agora já tá aqui com os consoles prontos aqui, vamos mostrar pra vocês aqui e tal. E daí, você lembra que daí a galera levou assim, dentro do teatro mesmo, eles começaram a distribuir 3DS pra galera jogar. E as minas, e ver um monte de mina entregar. Tipo, isso aí também foi muito descachante, cara. Tá ligado? Galera, tipo, mó especulação aí em cima do console. Não, não, não. Tá pronto já, galera. Aqui pra vocês dar uma testada. Foi da hora. Grandes vitórias. Momento de vitória pra compensar o não tem grana pro PS3, arranja um segundo emprego. A E3 que eles anunciaram o 3DS também foi legal, apesar de, tipo... Não, foi essa daí. Quando eles mostraram... O que eles mostraram? Eles mostraram o Kid Icarus? É o único que eu lembro. O Zelda, eu acho, também. Não. Ah, o Zelda, o Skyward, eles mostraram esse ano. Mas o Ocarina, não? Também. O Ocarina 3D, eu acho que não, cara. A Nintendo foi assim, ela fez a apresentação lá da 3DS... Aí, do nada, depois no site deles, eles colocaram os jogos que tinham pro 3DS. Não, mas. Aí tava um Zelda lá no meio, assim. Sem AOE nenhum, tava lá. Só. Mas qual que eles mostraram do palco? Porque o único que eu lembro é o Kid Icarus, cara. Eu acho que jogo do 3DS na época foi só o Kid Icarus que eles mostraram. Sério? Eu acho que não, eles. E foi. Eu tenho a impressão de que foi um. Que nem aquilo que a Sony faz, geralmente, mostra um monte de jogo, assim, e uma música animada no fundo. É. Talvez. Eu não lembro. Eu acho que o Kingdom Hearts 3D também foi aí. Ah, pode ser. Que apareceu um monte de Sora chovendo, assim. Ou não. O Krellian lembrou também que, entre as conferências, tinha aquela propaganda da galera zoando. Da Sony falando como trocar jogos usados da Sony. Aí era tipo só se você trocasse, tá ligado? Com o cara. Foi muito bom. Nossa, era muito bom. Ah, essa Microsoft. Cara, o pior de tudo é que eu tenho certeza absoluta que pelo menos um minuto eles vão dedicar à conferência deles pra falar que fantástica inovação que é você poder usar Netflix, Hulu e essas coisas grátis agora, tá ligado? Como assim? Como assim? Agora você pode usar sem ser Gold. Onde? No Xbox. Ah, no Xbox. Sempre pode fazer isso no Play 13 no Não, no sempre. Wii, cara, em qualquer lugar sempre fazer isso. Você já paga assinatura dessas. Todas essas coisas. Hulu, Netflix. Já paga pros caras. Tipo, por que você vai pagar de novo pra poder usar? Usa no seu computador daí. Eu não vou usar nessa merda desse Xbox, tá ligado? Não faz nenhum sentido isso. Tanto que, por exemplo, o de beisebol, quem cobra mais é a MLB. Se você quiser assistir só no seu computador, é tanto por mês. Se você quiser assistir no seu computador, tablet, Play 3, é outro tanto, entendeu? Então, tipo, quem deveria definir isso, obviamente, é a empresa que cede o serviço, não a Microsoft. É, mas nem o Hulu, nem o Netflix cobram a mais pra ser no outro negócio. Sim, mas se eles quisessem, eles poderiam, né? Ah, sim. Ah. Enfim. Ele tá pra empresa e-mails, né? É, vamos ler os e-mails agora, aí. Agora, cadê os e-mails? É o Afro que lê, né? Mas... O Afro. Não dá pra fazer, vai perder a graça se fizer toda vez. Ah. Então faz com outro tom de voz, um tom de voz sério, Afro. Um tom de voz. Não. Uma voz de homem. Mas eu já faço o tom de voz sério. Não, uma voz de homem. Eu Afro. Sempre esqueço. Tenta fazer uma voz grossa. Vai, cara, isso não vai ficar legal, tá? Não, faz uma voz grossa, Afro, quero ver. Pera aí. Caralho. Nossa, o que ele tá fazendo? Tá tirando uma banana do cu. Não, eu tô deitando na cadeira. Vai lá. Tá, peraí. Olá. Gostei do programa sobre minorias. É um assunto interessante e que às vezes passa despercebido pela maioria. Acredito que a base do problema esteja na falta de representantes dessas minorias no processo criativo da indústria. Existe uma máxima no mundo de ficção que é escreva sobre o que você conhece. Isso ocorre na literatura, no cinema, na televisão e, consequentemente, nos videogames. Acredito que atualmente isso é um problema, principalmente quando percebo uma tendência da cultura de referências ter invadido o mundo de entretenimento. Isso dificulta a criação de novos títulos e a aposta em novos mercados. Além da conhecida crise financeira que deixa as publishers avessas a mudanças e a correrem riscos com novos títulos, principalmente se eles forem polêmicos. Talvez a esperança esteja nos indies, mas mesmo assim, mas mesmo entre eles, eles ainda percebam poucas Mas mesmo entre eles, ainda percebam pouca minoria. Eles ainda percebam poucas minorias. Mesmo entre eles, ainda percebam poucas minorias. Ah, tá. Mas, ah, nossa. Eu acho que eu tenho um pouco de dislexia. Mas mesmo entre eles, ainda percebam poucas minorias. Presentes naqueles que podem fazer muita diferença. Por fim, as coisas devem melhorar quando mais representantes dessas minorias fazerem mais parte do processo criativo dessa indústria vital para nossas vidas. Agora, quando isso irá acontecer, é difícil prever. Mas a curto prazo, acho difícil as coisas mudarem. Abraços, Renan Santos Gomes. Eu não sei se era pra ler o nome, desculpa. Um abraço. Não vejo por que não, cara. O Renan mandou um e-mail pra gente, então pela lei brasileira, o nome dele é nosso agora. A gente pode usar onde a gente quiser. Mas é. O Renan Santos Gomes ainda deixa um PS ali, ó. É, Moacir cagando com a indústria do Brasil dos games. Que isso, Renan? Por que você escreveu isso, cara? Não, uma coisa que o Renan falou de verdade, que é o... Não é nem a falta de mostrar as minorias, é a falta de ter as minorias durante o processo criativo. É, E aí, isso acaba gerando aquela parada que eu sempre reclamo do Capitão Planeta, assim. E os caras, eles não sabem o que é um problema para determinado grupo étnico e tal, determinada minoria, e só que eles colocam lá só para ter a tal representatividade e acaba saindo feio, sabe? Justamente. Sim. Porque eles não têm a vivência necessária para fazer uma coisa crível. Mas eu tava tentando lembrar e não tem muito negro na indústria, assim, não tem nenhum famoso. O Chris Nakamura, o Chris Nakamura, ele chorou, meio de gol aqui, ó. Falou, porra, faltei hoje na aula pra escutar o game sua da live. Nem leram uma mensagem minha no chat. Pô, cara, acho que eu li uma sua sim, velho. Eu li sim, quer ver? Pede pra ele mandar de novo. Ó, o Celso Portioli vai ser jogável no... No Táxi do Gugu. Grandes fãs do Táxi do Gugu hoje aqui. Enfim. Verdade. Já dá pra quase fazer o jogo, cara. Já dá pra mandar. Ele é o maior fã. Ele falou que ó, tinha que ser um veículo em forma de banheiro no Gugu Táxi. Não, o cara é fãzaço do Gugu Táxi. Quem não é, né? Quem não é. Mas... Então, fantástico. Mas é, esse negócio das minorias é um assunto mais polêmico que vocês já trataram antes. Eu não tava aqui, então eu não tratei porra nenhuma. Graças a Deus, Afro. Se você estivesse aqui, ia ter durado 5 horas o... É, então já foi bom não ter aparecido. Ai, meu Deus do céu, viu? Mas, galera, eu acho que é isso aí, então. Semana que vem já vai dar a palhinha do que vai ser, Tubo, ou não? Não, tem que sortear, né? Deve sortear. É, semana que vem é segredo, inclusive, pra nós. Mas semana que vem vai estar especial... E na próxima semana, que vai ser semana da E3, vai estar mais top ainda. E eu recomendo que vocês já vão chamando seus amigos aí pra colocar na agenda deles. Pra gente fazer uma grande festa aqui, a grande festa da E3. Aqui sim vai ser E4, praticamente. Vai ser... Aqui, olha, dá pra fazer esse logo aí, Tuba. Aqui não é E3, aqui é E4. Tão foda que é E4. Aqui é tão foda que é E4, porra, velho, é verdade, dá pra trabalhar em cima disso aí e fazer... Mas, enfim, galera, G3. Saiba então, chama seus amigos aí, semana que vem, e na semana da E3 vão ser os podcasts mais loucos aqui no nosso site. Vai ser loucura total, infernal, então vocês podem chamar todo mundo aí pra gente fazer aquela grande festa da Copa aí. Beleza? Aí, rumo ao X. Rumo ao Hexa do da Nintendo. A Nintendo é a seleção brasileira dos games. Eu já falei isso, um dia eu ainda vou fazer um texto sobre isso, mas ela é a seleção brasileira. E a Ubisoft é a França dos games também. É, mas aí precisa de explicações e conhecimento de futebol. Mas enfim. Vem Nexa, que agora é Hexa. Vem Nexa, que... Oh my god! Fantástico. Não, essa fechou o programa, não tem. Não precisa mais fechou. falar nada, sim. O Tuba acabou de pegar a chave do ouro aí. É, top 2, né? Porque o top 1 com certeza é a lágrima na cabeça do meu. Essa aí. Quem que falou isso aí? A gente marcou quem que falou isso aí? Se foi, que eu ouvi de novo lá. Se foi você quem falou essa frase, por favor, mande pra gente deixar marcado o seu nome, porque essa frase foi a melhor até agora, de todos os podcasts. Gente, muito obrigado então, e até a próxima aí, gente. E não se esqueçam de hypar esse programa semana que vem, e na E3, vocês são nossos leges, vocês são nossos servos aí, nossos minions. Calma logo, pô. Vai, dá tchau então. Falou, você... Só eu tô dando tchau. Vai, dá tchau aí vocês também. Caralho. Não, agora não. Pera aí. Não, então vai, dá tchau. Não, quando é com vocês. Ah, então tá, tchau. Viva a noite!